Vamos ler a palavra do Senhor, que o versículo de número 1, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo de número 10. Carta de Paulo aos Efésios, pode atar os irmãos que encontrarem, todos encontrarem na galeria. Todos os nossos irmãos encontrem aí a palavra. Se tem um amigo que não é evangélico, está do seu lado, não se aproxime dessa pessoa, para que ela também possa acompanhar a leitura bíblica. Os irmãos encontraram. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Pastor, meus irmãos, Deus tem abençoado o seu povo em Paulistana. Deus tem prosperado essa igreja. Não é só na questão financeira, mas sobretudo no espiritual. Eu digo sempre, quando nós estamos bem espiritualmente, todas as coisas têm que dar certo no nome de Jesus. E o pastor William, com a sua vida, tem um grande projeto aí, a empresa da transportadora e logística, Sulamita, né? E aí os nossos irmãos trouxeram aqui a chave da carreta, Scania, já completa, né? Cavalo e tudo mais. E ele trouxe a chave e ó, tá vendo? Os adesivos aqui, tudo novinho. Quem faz isso é Jesus ou não é a igreja? É Deus que faz. E o melhor dessa terra, Deus tem que colocar na mão do seu povo fiel. Porque é o povo que ajuda a proclamar o Evangelho, que abençoa a obra de Deus. Então, o melhor dessa terra tem que ser o povo de Deus, é o que diz a Bíblia. Está lá a palavra de Deus que nós cremos. Então, nós vamos fazer esta oração e já consagrando ao Senhor também a chave, este projeto. E com certeza, pastor e irmão Sulamita, muito mais Deus tem para fazer a partir desse. Bom, na vida dos meus irmãos, vocês são canais de bênçãos aqui na obra do Senhor, na obra de Deus. Com certeza, Deus vai colocar muito mais na mão de vocês para que vocês possam administrar com sabedoria e temor do Senhor. Pronto, e aí fizeram voto, irmão. E quando faz voto, mexe no coração de Deus, né? Eles direcionaram certa porcentagem, além dos dízimos, eles já são dizimistas, né? Mas uma porcentagem do lucro da empresa é um desafio muito grande. Deus sempre teve desafios. Vai direcionar para a obra missionária, né? Para a obra de Deus. Então, nós temos pedido a Deus a bênção do Senhor, nós temos acompanhado o que Deus tem feito na vida da igreja. Te prepare, tenda, tenda. Porque o nosso Deus já começou a fazer, não vai, já começou a fazer grandes coisas na vida do seu povo, na vida da sua igreja, aqui em Paulistana. Os irmãos estão felizes com a vitória da nossa vida, com a nossa vida, com a família. Pai, nesse momento nós te glorificamos, nos regozijamos em ti, Senhor, pela tua palavra, ora, vida. Agora, Deus, mais uma vez levamos as nossas vozes em oração, quando oferecemos a ti também este culto em ação de graças, por esta grande bênção que concedeu aos teus filhos, pastor William, nossa família e toda a sua família. Ó Deus amado, esta empresa de transportes e logística, nós consagramos a ti, Senhor. Tu sondou e viu o coração dos teus filhos e o propósito que eles colocaram diante de ti. Portanto, nós consagramos ao Senhor este projeto. Nós colocamos diante de ti, Senhor, que o Senhor continue abençoando. O Deus que começou a boa obra, certamente aperfeiçoará. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Prepare as pessoas certas para estarem trabalhando com os teus filhos, para estarem também transportando as suas mercadorias. Que sejam pessoas sérias e honestas. E que eles sejam abençoados grandemente para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, esta oração também nós estendemos a toda a tua igreja, a todos os teus filhos que estão dispostos a serem abençoados, de servirem com alegria e fidelidade. Assim, e por tudo nós te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Família, parabéns, meu irmão. Feliz com São Deus. Deus nos abençoe a você. E aí, a igreja do Senhor, a vida do Senhor, já vai fazer 5 anos que nós estamos aqui, nós temos visto, né, o que o Senhor tem feito na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Os irmãos, nós queremos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos, amigos, que estão conosco nesta noite. Seu pai Lucas, Antônio Estevão, Dona Francisca, Francisca Macedo, muita gente, não é? O meu pastor João Batista, ele e com mais uma equipe de irmãos que o acompanham, Wilson Rubinho também. Eita, onde estão os nossos irmãos e amigos? Estão lá na galeria. Como iremos recebê-los? Ligamos a eles. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Meus irmãos, são bem-vindos. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela presença. Estamos todos aqui para servir o Senhor com alegria. Então, nós vamos já servir o Senhor aqui através dos louvores, convidando os conjuntos que vão louvar o nome do Senhor. Vamos começar com as nossas crianças. Elas dormem, não é? Vamos ouvir as crianças. Vamos lá, cansada. Lá na galeria, só eu peço muito cuidado para elas não caírem, tá? A escada aí. Cuidado. Então vamos ouvir as nossas crianças. Em seguida, os nossos adolescentes. Após os adolescentes, nós vamos convidar também os anões, Valentes e Davi. Glória a Deus. Olha, muitas crianças, né? Bênção do Senhor. Pode vir. Vai se aproximando agora em outubro. Acredite, os irmãos falam com a esposa, porque sabem que a esposa mexe com a gente, né? A nossa escola bíblica dominical está precisando dos uniformes. E aí vieram nos procurar para para que nós dessemos uma ajuda para fazer os uniformes da Escola Bíblica Dominical. Mas eu falei para a irmã Sânia hoje que nós não vamos dar uma ajuda, nós vamos patrocinar o valor integral dos uniformes aí dos professores. É os professores, né? Porque estão aqui, gasta tecido, gasta roupa. Né? Então nós vamos fazer as doações para todos os professores, tá bom? As nossas classes têm crescido, louvado seja o nome do Senhor. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos professores, dos nossos mestres, pela dedicação, pelo empenho, pelo compromisso. Então é justo que nós façamos, uma vez que eles fazem um trabalho com tanto amor, com tanta dedicação, que são voluntários, então nós temos a obrigação de fazê-lo, né? Então vamos ouvir as nossas crianças e lembrando aí as irmãs da equipe já se programarem de antemão, porque nós queremos fazer uma festa muito bonita das nossas crianças. Tivemos uma festa maravilhosa no passado e essa não será diferente. Então as irmãs já vão se programando de agora, porque nós queremos fazer uma festa grandiosa para o nosso Deus, a festa das nossas crianças em todo o campo paulistano. Então a equipe já vai se preparando aí, trazendo as ideias para que nós possamos orar e abençoar. Em nome do Senhor, vamos ouvir as crianças em seguida, os nossos adolescentes. Thank you. cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Thank you. falece Davi. Convidamos os nossos irmãos, vamos louvar. Deus abençoe os nossos adolescentes. E sempre aqui também ensaiando as quintas. E sempre dão aqui a sua colaboração. Então, abençoe. Vamos ouvir. Peraí, Lili. Thank you. contemplando eles, dizendo que o Senhor é santo. E aí se diz no céu 24 horas: Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Olha o que o seu irmão diga, você também vai dizer: Santo, Santo. Você também vai dizer que ele é santo. Essa é a esperança da igreja. A igreja aguarda ser arrebatada. E quando nós chegarmos no céu, nós também vamos dizer: Santo, Santo, Santo, Santo. Tá, Santo. Estamos cooperando conosco. A congregação do bairro Arapiraca. Onde estão os nossos irmãos? Fiquem de pé para que nós recebamos os nossos irmãos, a cara de nós, né? Nossa galeria, a nave, a mão nossa aqui do templo central, queremos receber os nossos irmãos da congregação do bairro Arapiraca, digamos a eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Funcionaremos também o dirigente da congregação. Sempre as congregações nos dão alegria, né? Essa é uma das cantidades. Muitas alegrias, o povo aguerrido, o povo dedicado, o povo Então vamos já ouvir o conjunto lá da congregação do bairro da Pirata, louvando o Senhor. Ontem estivemos ali visitando o irmão Roberto, o irmão Roberto, fomos lá ontem. Mano, toda a esposa, toda a esposa, eu fui muito feliz com a visita que nós fizemos. Agradecer muito as orações, o beijo do Senhor, feita por ele, por um período tão difícil que ele passou ali de intervenção. Houve até a ameaça de que o pé seria amputado. Nós estávamos orando e Deus fez um milagre, não precisou. Porque ele está quase 100% recuperado. Uma coisa muito pequena, mas ele está recuperando muito bem. Então ele estará aqui conosco, louvando o nome do Senhor. A senhora Antônia, a família, em nome de Jesus. São Paulo, Arca, Santo, crianças, irmãos, irmãs, senhores, senhoras, jovens. Eu digo sempre, irmão, nós temos trabalhado muito, inclusive os nossos congressos têm sido um só. Não é só o congresso das irmãs da sede, é do canto inteiro. As irmãs estão se programando aí agora para o próximo congresso. Porque não existem duas igrejas em Paulistana, é uma só. A Assembleia de Deus é uma só. Aí a congregação tem um instalado no bairro para facilitar que os irmãos se congreguem, mas é uma igreja só. Tá bom? Mas os irmãos têm oportunidade para provar essa oportunidade. Que bênção, né? O rebanho do Senhor. Pode vir, meus irmãos. Pode subir aqui nos degraus. Dá para apertar aí. O céu vai ser desse também, viu? O céu vai ser dessa forma. Que o reino de Deus é tomado a força. Tem que apertar, porque a Bíblia diz que a porta estreita e o caminho apertado. Louvado seja Deus. Já tem 2 hinos prontos aí, Marcelo? 2 hinos prontos? E cada um trabalha com Deus no seu país, segundo. Cada um passe aí, tá? Vamos ouvir. A congregação faz um esforço muito grande. É importante que nós ouçamos os nossos irmãos. Não, eu vou explicar não, as coisas dele. Para, minha cara. O poder está me encanhando. O poder está me sério. Ó, bora ver a menina cantando aí, ó. Louvado seja o Pai do Senhor. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém 8 anos, né? Os 8 anos que ninguém se vendeu, se mandou da vida. Mas é maravilhoso isso. Eu batizei o Hélio, irmãos. Eu batizei o Hélio esse ano. Eles são meus que moram perto, irmão. Quando eu cheguei aqui lá na Nova, o Hélio tinha 4 meses. E tinha recebido Jesus como Salvador. E aí já foram batizados comigo. São discípulos maravilhosos. Eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho um lindo, maravilhoso trabalho da congregação do bairro Arapiraca. A mãe dele já era crente há 30 anos, muitos anos. Não tinha se batizado ainda. A mãe dele também foi eu que batizei, que batizou a mãe dele. Meus irmãos, nós vamos então ouvir. Eu queria saber, as irmãs e os jovens podem cantar o hino só? Vamos lá, para a gente ficar tempo, tentar o horário. Eu não ia tentar o hino fora de horário, eu não gosto. Não dá para cantar o hino só? O hino fácil, louvorzão aí. O hino, hino fácil. Tem isso? Ah, o Santos que tem. Quem manda é a gente, viu, irmão? É a gente que diz que tem, então pronto. Então vamos ouvir o vocal Apocalipse, Sol da Justiça, louvando o Senhor, comigo. E vocês podem vir aqui, eu fico aí, tá vendo? Para não ter que mexer, para não ter que voltar. Nós vamos ouvir o vocal Apocalipse, Sol da Justiça, louvando o Senhor. Com alegria. É normal, assim, não é Deus, irmão. É assim mesmo. Dá oportunidade no domingo a todos os conjuntos. É verdade, irmãos. Foram duas congregações? Então, os irmãos, meus irmãos, queridos. Dá um alto vistoso, meus queridos irmãos. Me perdoe, vocês vão cantar também. Tem a congregação, eu tenho que fazer justiça então, né? Foram duas congregações, depois dos 40 é assim mesmo, vai dando aqui legal ultimamente da gente. Então após o conjunto aqui, o conjunto da congregação, alto discurso, vai louvar também com 2 anos. Não tem problema não, até meia-noite é dia, né? Até meia-noite a gente pode ir, tranquilo? Até meia-noite, podemos ir. Vamos lá. Então vamos ouvir as nossas irmãs aqui, local e jovens, em seguida os nossos irmãos, o cenário Andrei, já prepara aí os irmãos. Lá do alto do esposo, vamos ao Senhor também com 2 anos. Thank you. pescoço. Se encontraram aí, né? Graças a Deus, levando o Senhor cresceu. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus irmãos. Perdoe, pastor, viu que a idade chega. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode vir lá, se tiver. A gente aguarda os irmãos chegarem aqui. Se tiver lugar, meu Pai. Faz bendita a tua mãe. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. É lindo, Jesus, de toda adoração. Quanto tempo vocês ficaram lá, Daniel? Foram 4 anos? 4 anos e 4 meses? 10 horas, né? 4 horas? 4 anos, 4 meses, 4 horas, né? O Daniel e o Meire fizeram também um bom trabalho. Esse tempo, vieram lá. Cuidaram com os irmãos com muito amor. Estava agora a irmã Leila, a irmã Maiana. Estão lá fazendo a obra do Senhor, cuidando da igreja com alegria. Vamos ouvir os nossos irmãos, pulando 2 hinos também. Vamos aproveitar enquanto os irmãos cantam. Vamos já servir com as nossas contribuições, os obreiros do PEC Salvas. Vamos servir o Senhor com alegria. Deus abençoe a todos. Vão contribuir os que podem também, né? Sejam todos abençoados. Thank you. família. Não, mas eu ia pegar aí, vai. Não, sabe. Jesus está aqui desde a leitura oficial, bem falando que a graça foi derramada sobre os nossos corações, mesmo nós sendo ainda pecadores, pois nós não somos merecedores. Portanto, Deus não olha para o que passou na tua vida, mas Ele olha nesse momento para a maneira como você está aqui nessa noite para dar um adorado. Aleluia, Senhor, a palavra é liberada, a palavra de bênção, a palavra de vitória, a palavra de salvação. Portanto, tome posse dessa palavra e comece a glorificar o Senhor. Jesus está aqui, Jesus está aqui. confesso no primeiro história. Rapidamente, já falei, irmãos, que nós vamos em administração do Senhor. Disse assim: então me disse, não temas, Daniel, porque deste o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Meu irmão, minha irmã, você que troca nessa noite, seja muito sucinto no recado de Deus para o teu coração. Eu não sei sobre o que você tem chorado, eu não sei qual tem sido a tua dor, eu não sei qual tem sido a angústia da tua alma, mas eu quero te dizer, naquele momento em que você se comprometeu a buscar por ajuda, a clamar pelo Deus Todo-Poderoso, as tuas orações, as tuas palavras, mesmo com amargura de alma, mesmo que sabe que o nome de Deus, elas foram ouvidas, e digo mais para você, a palavra já foi liberada agora para você. Você não sabe o que é essa noite. Ele era apenas convencido, admirador da palavra, mas a oração dele foi ouvida e a palavra chegou na casa dele, a salvação chegou, a libertação está chegando na tua família, na tua casa, na tua vida, está chegando cura, está chegando um sorriso no alto, está chegando cura de vida. Tome posse dessa palavra. O mal se esconde, desde o início do mundo, Senhor está falando que a graça nos leve, que a graça nos alcançou, que a graça está conosco. Que não há nada, nada, nada, nada que vai impedir que eu agir de Deus. Mas não está contando que a graça não chegou. A palavra foi liberada. E a guerra não é aqui, é lá. O inferno pode se levantar para impedir a palavra liberada. Pode demorar um dia, dois dias. No caso de Daniel, demorou 21 dias. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado a resposta de Deus para a tua vida. Mas ela vem. Deus envia os seus anjos. Para ir para o caminho. Porque o que ele prometeu vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Thank you. Meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Recebemos a palavra rema nesta noite, a palavra revelada, a palavra vinda do céu, a palavra que certamente ela traz impacto às nossas vidas, que nós guardemos a palavra. Deus já ouviu as nossas orações e a resposta virá do céu para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vamos ministrar a ceia e eu convido a igreja do Senhor que se coloque de pé. Nós já vamos orar nesse momento. Apenas os versículos de número 23, 24, 25 e 26 da carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meu querido irmão, você toma a Santa Ceia, você está em plena comunhão com a igreja, em plena comunhão com Cristo, e a recomendação é fazer isso todas as vezes, todos os momentos. Mesmo que você já tomou a Santa Ceia esse mês, tome mais uma vez, desde que você sempre lembre do sacrifício de Jesus e a importância do sacrifício dele para a sua vida, para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, neste momento, Pai bendito, nós te damos louvores, te glorificamos pelo triunfo do Senhor Jesus sobre a cruz, quando nos garantiu a vitória, ó Deus, e então nos justificando de todos os nossos pecados, de toda a nossa culpa, para então nos fazer dignos pela tua misericórdia, através do teu sangue derramado na cruz por nós. Neste momento, Senhor, nós abençoamos este pão, símbolo do teu corpo, que foi imolado e sacrificado na cruz do Calvário por nós. Os teus filhos vão participar e recebam graça, comunhão, vida, renovo, gozo, no nome de Jesus. Abençoamos. Amém. Louvo o Senhor Marcelo, diz o hino que é congregacional para que nós acompanhemos. Convidamos a igreja do Senhor para louvarmos o hino de número 328. 328 da nossa arma cristã. Thank you. ele está entronizado no trono da graça, na sua misericórdia. Participe com alegria, com gozo em sua alma. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá, filho. 301. 301. Vem iniciar. Glória a Jesus. 301. Cristo já nos preparou. Consagramos ao Senhor este cálice que representa o sangue do teu Filho Jesus, que derramou para nos purificar, para nos remir de todo pecado, absolutamente de todo pecado. Nós temos consciência disso, nós temos convicção dessa verdade. Portanto, Senhor, nós abençoamos e consagramos em o nome poderoso de Jesus. Amém? Irmãos, participem com alegria. Yeah. seja o Cordeiro que a luz por nós acenderá. Bendito seja o seu sangue que por nós a vida perpetua. Thank you. presença de todos os nossos amigos, os nossos irmãos que estiveram conosco, os nossos irmãos lá da congregação do Alto Gostoso, da congregação lá do bairro Arapiraca, os nossos missionários Zé e André, todos os nossos obreiros. Agradecemos o pastor João Batista, a equipe que o acompanha, Deus abençoe os nossos irmãos. Também conosco tem a está ali o vereador Galeguinho. Estava vendo, você parece um pouco, o que se parece, né? É tanto tempo que eu não te vejo, você está confundindo, pensando que era o Francisco. Mas está bem, Deus abençoe. Muito bem, os irmãos estão felizes? Quero agradecer a presença dos nossos amigos? Digamos a eles, volta mais vezes. Volta mais vezes. Então nós vamos orar agradecendo. Após o trabalho, que era uma rápida reunião com os dirigentes, as congregações, e os trabalhos seguem normalmente durante a semana. Na quarta-feira, o ciclo de oração estará ministrando a palavra do Senhor, o pastor Serafim, sobre ele. Estará conosco na quarta-feira. Então, os irmãozinhos, participem do ciclo de oração e certamente Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor. Alguma vez, irmão Cleide, tem algum aviso aí do departamento do Senhor? Tudo bem? Não? Tudo ok? Então vamos orar agradecendo. Convido para fazer esta oração. Mas o Senhor, ora ao Senhor, após eu estarei ministrando as bênçãos apostólicas. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, bom foi estarmos aqui, Senhor, te oferecendo este culto, o nosso louvor, a nossa adoração, recebendo da tua parte, meu Deus, e estando em comunhão com os nossos irmãos. Agora nos leva, Senhor, para as nossas casas. Querido Deus, nos dá, Senhor, uma semana debaixo da tua paz, da tua proteção. Conduz nos no teu caminho, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Vamos em paz. Tenham todos uma semana de vitória na presença de Deus.